Portugal 150, voando Leda Azul 4433. Salvador 4433. 4433, começando. Pareja 5 agora. Ok, chama o centro Recife no 251, alterno no 3325. 251 no 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Comandou, bom dia, é o Webjet Whisky Juliette Delta. Whisky Juliette Delta, prossiga. Whisky Juliette Delta solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, box número 10. Autorizado, prosseguir, reporte ao término, Whisky Juliette Delta. Ciente, iniciando, reportará. Whisky Juliette Delta. Salvador, Webjet Juliette Mike. Whisky Juliette Mike, bom dia, prossiga. Bom dia, aqui é uma solicitação de pushback e reboque da posição 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Coordenação, tem o Webjet já vai iniciar o reboque também do pátio 3, em coordenação com o mesmo, tá livre para prosseguir até o portão 03, reporte ao término. Afirmativo. Eu vou observar aqui no término do reboque, eu passo para vocês. Mais que chegou, prossiga. Vira autorizada, reporte ao término, Mike X-Ray Golf. Ok, reportaremos, muito obrigado. muito bom dia. Outra 3265, informação Delta. Firme, chamou para a cópia? Delta 3265, a nível 360 para o Galeão. Ah, pronto, cópia? Pronto. 3265, Galeão, autorizado nível 3620. Aerovia Peruísque 50 até Bidev, Bravo Índio Delta Eco Victor Bidev. Após prossegue na Pan November 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeo. Após a Pesulo no meia até Gruf, Golfo Romeo Uniforme Fox Fox. Após o Pesulo no 4 até Toquim, Tango Oscar, Kilo Índia Mike. Decola pistão no zero, após decolagem curva à direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5560, controle 119, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva à direita, saída da El, Leda, Leda voa Bidev. Aí intercepta o autorista 50, após o Pernovembro 857, depois o Porto Seguro, autorizou no 6, Grufe, autorizou no 4, Toquim. 5560, transponder 198, controle. Então 5, chame pronto, pushback, acionamento é 3265, só lembrando a Adnotan, pistão no 0 será liberada a partir do 00. Pronto, obrigado. Sou Salvador, Juliette Mike, finalizando a reboque. Obrigado, bom dia. Bom dia, Juliette Mike.